irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Ontem, 18 de abril de 2005, exatamente há 148 anos atrás, nesta mesma data, 18 de abril, 1857, Kardec publicava a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. É a grande pilastra da doutrina espírita, levando-se em conta que a reencarnação é outra pilastra, a caridade é outra pilastra e tantas outras pilastras sustentam a nossa doutrina. Mas, sem dúvida nenhuma, o Cristo, pensando em nós, aquela época, querendo trazer para nós um acalanto, um pouco mais de ternura, de conforto e até de consolo, ele nos disse com muita propriedade. Quando eu digo nos disse, é porque certamente nós estivemos por lá, aquela época, e ele colocou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. Por que que Jesus disse que iria mandar um Consolador? Queria nos revelar. Se ele disse naquela época que nós não tínhamos condição de receber os informes naquela época, que o Consolador viria em épocas futuras, ele não estaria, senão, apregoando a reencarnação. Que nós, em condição ainda muito limitada espiritualmente, intelectivamente, não teríamos condição de entender muitas coisas que ele poderia colocar naquela época. Ele mandaria o Consolador para nos colocar em épocas futuras. E nesta mesma época futura, esse mesmo Consolador traria para nós outros informes e também recordaria as suas prédicas evangélicas, que certamente serão sempre muito atuais e até eternas em nossas vidas. A doutrina espírita veio codificada por Allan Kardec, assinada pelo Espírito Verdade, ou seja, um conjunto de espíritos, uma pléiade de espíritos, que levou o nome de Espírito Verdade, ou seja, todos os espíritos que trabalharam na codificação assinaram a obra de Kardec como Espírito Verdade. E qual doutrina que revelou mais coisas de uma maneira assim muito contundente? Qual doutrina que revelou mais coisas senão a doutrina espírita? As outras pautaram no Evangelho do Cristo num mesmismo, ou seja, numa repetição constante, enfatizando sempre o Evangelho. Mas qual doutrina que trouxe tantas outras informações, se não a doutrina espírita? Informações lógicas, racionais, que vêm responder para nós os nossos questionamentos. Por isso a doutrina espírita é considerada o Consolador prometido. Por quê? Quando nós sofremos, nós sabemos por quê. Não tem mais dúvida, nós temos explicação para tudo. Tem razão lógica para entendermos inclusive a justiça de Deus, entender as prioridades divinas, por que de nós estarmos aqui, qual a razão da nossa estada, qual o nosso destino. Então todos os questionamentos passam a ter uma resposta para minimizar a nossa dor. Existe uma forma matemática que está inserida aqui no quadro. 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. Não tem como modificar esta fórmula que está aí. Teria que modificar o universo, isso é impossível. Se fizermos uma analogia com esta fórmula, nós temos a outra que está logo abaixo, que também não dá para modificar. Que significa? Depressão é uma causa não aceita, gerando um ressentimento e a autocomiseração. O que significa isso? Hoje, a humanidade sofre e padece dessa doença chamada depressão porque não entende praticamente nada dos parâmetros que regem a nossa vida. Porque se nós entendêssemos o porquê da vida, como Deus age na nossa vida, como somos regidos pelos Espíritos na transcendência, nós não estaríamos questionando. Porque, via de regra, nós questionamos, não temos resposta e passamos a nos ressentir e a reclamar. E aí nós fechamos o ciclo da depressão. Porque se a pessoa não aceitar alguma coisa, ficar ressentida, mas se ela não reclamar ou não tiver piedade de si mesma, ela não se deprime. Mas o que é que acontece? A pessoa não aceita, fica ressentida e automaticamente se sente infeliz, com dó de si mesma, uma autocomiseração, e aí fecha a depressão. Quantas pessoas, então, que pensam até, mediante o processo depressivo, evadir-se da vida, como se essa vida fosse um ultraje, fosse uma agressão para a criatura. E ela pensa em evadir-se da vida e morrer, como se a morte fosse colocar fim em tudo. E nós sabemos que a morte não existe. Nós simplesmente mudamos de plano e levamos conosco a nossa mente. Ou seja, espírito é mente, mente é espírito. Se nós somos espíritos imortais, levamos conosco a nossa mente, que vai ser igualmente a mente que nós tínhamos antes de desencarnarmos. Então, para todas as pessoas que se matam, para todas, existem duas condições básicas, sine qua non. Embora para cada suicida exista uma problemática a ser analisada pelas forças transcendentes. Mas para todas as pessoas que procuram se evadir da vida, pensando que a vida extingue com a morte física, existem duas frustrações. A primeira é de que a vida continua. A pessoa tira a vida do corpo, mas continua imortal no mundo espiritual, com a sua mente, com seus contubérnios mentais, com seus questionamentos, com as suas dúvidas, com seus conflitos. Portanto, a criatura continua do lado de lá como ela estava do lado de cá. E até poderíamos dizer, com uma situação agravada, porque ela vai continuar ligada às suas particularidades deixadas aqui na Terra e não vai poder intervir, porque lhe falta um instrumento chamado corpo físico. E o outro elemento, que é básico para todos os suicidas, a próxima existência será pior do que esta, Então, nós saímos do sofrimento, entramos no martírio. De uma situação ruim, caímos numa pior. Então, o suicídio, nunca. Nem pensar. Muito menos falar. E aí, então, por consequência, não fazer. Porque não vai resolver o nosso problema. Por que que as pessoas hoje se deprimem? Porque exatamente elas não aceitam uma série de coisas. Mas como eu lido muito com isso, eu vou colocar para vocês o que mais leva a pessoa à depressão, a começar pela não aceitação. A primeira colocação aqui é a morte. A pessoa não aceita a morte de um parente. Qual seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão, ou até aquela pessoa amiga, não aceita. Quando na verdade a morte é tão, vamos dizer assim, lógica como o nascimento. Sempre vai existir nascimento e sempre vai existir morte. E nós consideramos a morte como se fosse um passeio. Quantas vezes nós programamos para ir à Europa? É um passeio. Ou até mesmo procurando melhorar a nossa condição pessoal, em nível profissional ou em nível pessoal, mas querendo melhorar a nossa condição, nós programamos uma viagem, um translado para a Europa, Estados Unidos, o Oriente, onde quer que escolhamos para aprimorarmos a nossa bagagem interior. E vamos ficar lá 6 meses. Evidente que nós vamos ligar com os anfitriões, que são, às vezes, parentes, às vezes, amigos, às vezes, até desconhecidos, mas que nós granjeamos uma amizade muito grande junto a essas criaturas, e depois até ficamos questionando, será que é uma boa voltar para a minha terra, lá para o Brasil, já que essas pessoas são tão legais? Até questionamos, até ficamos saudosos, choramos na hora da partida. Aqueles amigos dizem, fica aqui conosco, muda para cá, fica definitivamente aqui com a gente. Mas nós queremos voltar para a nossa pátria, porque aqui estão realmente aqueles parentes, aquelas pessoas mais ligadas conosco. A morte é a mesma coisa. A pessoa faz um programa para estar conosco aqui. Mas a morte aqui pode ser de 1 ano, de 10 anos ou de 100 anos, de acordo com a necessidade de cada um. Agora, chega a hora de voltar. Nós que somos anfitriões, dizemos àquela criatura, fique conosco, não vá. Aquela criatura até apegada conosco, puxa, eu estou indo, mas eu gostaria de ficar, eu amo você, eu amo vocês. Mas aqueles que estão lá na nossa pátria, que é espiritual, que tem verdadeiramente um vínculo mais profundo conosco, são as criaturas mais ligadas a nós. E quando nós voltamos para lá, nós nos alegramos profundamente, porque lá está o nosso anjo guardião, estão aquelas almas mais ligadas a nós pelo coração. São criaturas muito afins conosco, muito mais do que os nossos pais e parentes, irmãos e filhos desta atual família que hoje nós abraçamos para essa atual existência. Mas nós achamos que a morte coloca fim e nós vamos para um país desconhecido e nem sei se vamos ser recebidos do lado de lá. Na verdade, é um engano muito grande, porque realmente vamos ser recebidos por criaturas maravilhosas. E passado um tempo, podemos até questionar essa criatura, você quer voltar para a Terra? De jeito nenhum. Aqui é 10.000 vezes melhor do que lá. Apesar dos meus amigos que lá ficaram, meus anfitriões que me receberam, aqui realmente eu estou muito bem na minha pátria, que é a pátria espiritual. Mas vai demorar muito ainda para a pessoa entender esse verdadeiro sentido da morte. Que a priori nem existe esta volta do espírito para o seu verdadeiro mundo, para a sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O espírita que entende mais, que é mais esclarecido neste particular, o espírita aceita melhor a morte. Uma semana antes da minha mãe desencarnar, meu pai desencarnou, eu tinha 1 ano de idade. E minha mãe foi muito especial para mim, porque se tornou aquela mãe, aquela amiga, aquela companheira, assumiu um posto especial na minha vida. Uma semana antes dela desencarnar, eu estava descendo Andaló, e então eu conversei com ela. Disse, mãe, se a senhora desencarnar um dia, provavelmente primeiro do que eu, pela lei natural, pela lógica, eu não vou ficar triste. A senhora entendeu o que eu estou lhe dizendo? Eu disse, bom, meu filho, eu entendo. Nós já entendemos sobre a morte e eu estou entendendo você. Eu voltei e perguntei novamente, mas a senhora está entendendo o que eu estou colocando? Que eu não vou ficar triste com a sua morte. Ou seja, numa linguagem mais apropriada, porque nós já militamos na doutrina espírita há muito tempo, com o seu desencarne. Não, meu filho, está tudo certo. Então, está tudo certo? Tudo certo. Não vamos conversar sobre isso mais? Tudo bem. Uma semana depois, ela que nunca teve doença nenhuma, saudável. Para dizer que não teve uma doença, teve uma cólica de vesícula, que nós operamos previamente, resolveu o problema. Mas muito saudável. Uma semana depois, ela teve uma doença, em 3 dias ela desencarnou. Nós éramos 9, 10 médicos... 9 comigo, 10 médicos cuidando dela. Ninguém fez o diagnóstico. Na última hora, o doutor Gilberto ainda abriu o abdômen dela pensando em infarto mesentérico e abriu e estava tudo bonitinho, não encontramos nada. E ela desencarnou em 3 dias sem diagnóstico, sem causa aparente para todos nós. E eu fico pensando, certamente alguém nos chamou no plano espiritual e nos disse que ela iria voltar. E que nós deveríamos nos preparar para isso. E eu tive aquela feliz ideia de conversar com ela. E realmente nunca me entristeci. Porque eu consegui entender que ela veio, cumpriu a tarefa dela e tinha méritos para voltar para o mundo espiritual, curtir o meu pai, que certamente estaria lá, e muitas outras almas ligadas a ela por afinidade, terminando uma trajetória de muita dificuldade aqui na Terra, certamente, amando-a, eu teria que ficar feliz com a volta dela para o plano espiritual. E foi exatamente isto que eu defini para ela. O meu padrasto, porque depois de 10 anos ela se ligou com uma outra criatura, ele chegou para mim e me questionou. Disse, Aguinaldo, você, eu acho que você não gostava muito da sua mãe. E eu perguntei para ele, por quê? Fui um mau filho? Disse, não. Isso aqui está me deixando conflitado, porque você sempre foi muito ligado com ela, mas agora você não demonstrou tristeza hora nenhuma. Eu disse para ele, mas minha mãe não morreu. Minha mãe continua viva, está no plano espiritual, feliz da vida, e eu também, por ela estar do lado de lá. Eu ainda não mereço essa condição. Tenho que ficar aqui sustentando a minha tarefa, que é difícil. E por conta da minha limitação pesada, mas haverá um dia que eu vou ter um mérito, grande presente de voltar para o plano espiritual. Enquanto isso, você pensa como você quiser. Mas a minha mãe está lá e eu estou com ela mentalmente. Provavelmente à noite eu saio daqui, vou encontrar com ela e no outro dia eu vou continuar a minha vida. E ela vai ficar me esperando na hora aprazada, nós vamos estar juntos novamente, mais estreitamente. Até hoje eu tenho certeza que ele não me entendeu. Mas tudo bem. Eu assim entendo a morte. A morte é apenas uma mudança de campo vibratório. Nós chegamos na Terra, ficamos um tempo e vamos voltar para o plano espiritual. E as pessoas que estão ligadas a nós vieram também para cumprir essa tarefa. E não somos nós que vamos obstacularizar esta volta. Está no plano divino. E não somos nós que vamos questionar o Criador a respeito disso. Separação. Quantas separações que não são aceitas? Até mesmo os filhos que vão embora de casa. Quantos pais, a chamada síndrome do ninho vazio, os filhos partem para as suas respectivas vidas, para as suas experiências, e os pais ficam chorando dentro de casa. Ah, nem posso pensar que meu filho vai embora. Vai ficar estudando no exterior. Ou vai mudar para uma cidade vizinha. Ou vai se casar e vai morar fora do meu lar. Tem pessoas que se deprimem porque os filhos vão se casar. E eu pergunto, mas para onde ele vai? Não, ele vai ficar morando aqui em Rio Preto mesmo. Eu falei, meu Deus. Mas a criatura não aceita aquela separação. O filho ou a filha sair de casa. Como isso fosse um absurdo. E é óbvio. Nós mesmos deixamos nossos pais e partimos. Os filhos nossos também vão partir. É a vida deles. Mas vão partir entre aspas. Vão só deixar um lar nosso, passando a ter agora o lar deles. E vão trazer depois para nós outros presentes na condição dos netos. Que bom que estão se casando, que estão partindo e depois vão voltar com os netinhos, que deve ser uma coisa fantástica na vida dos avós. As separações conjugais, por exemplo. A pessoa se sente a mais infeliz. Ah, o fulano me deixou. Eu digo, o problema dele. Se você agora está livre, solteiro ou solteira, arruma outro ou outra. Por agora até escolher melhor, não é? Que a gente quando casa, às vezes não para para pensar, casa logo com o primeiro que encontra, pensando que achou o príncipe da vida, né? Aquela princesa. Depois de algum tempo fica pensando, o que, que eu fui fazer, né? Separou, foi embora, problema dele, que ele seja feliz. Eu vou procurar ser feliz com aquela outra criatura, com aquele outro que eu vou escolher agora, muito bem escolhido, para não ter a mesma sorte, o mesmo destino de ter uma separação a posteriori. Mas tem pessoa que traz a felicidade e coloca na mão do outro. Ele detém a minha felicidade. Se ele for embora, ele leva a minha felicidade junto com ele ou com ela. E não é assim que tem que pensar. A minha felicidade está comigo, aqui comigo. Eu sou feliz comigo. Sozinho mesmo. Sozinho sou feliz comigo. Quem quiser vir comigo vai ser feliz comigo. Agora eu não vou colocar minha felicidade na mão dos outros. De jeito nenhum. Agora tem gente que coloca a felicidade na mão da outra criatura. E quando a criatura parte, leva a felicidade, ela se encontra no fundo do poço. E não é assim que a gente deve se colocar. Porque nem não aceitando, cria o clima para o ressentimento, muitas das vezes para a autocomiseração, e fecha a depressão. E aí vai resolver? Fica deprimida, a problemática continua, pior ainda com a depressão, porque a depressão é uma doença terrível. Talvez seja a doença que mais sintomas tem. Tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada está bom, gás na barriga, ressentimento, perda da vontade de ter sexo, perda da vontade de comer, perda da vontade de viver. Quer dizer, é uma doença que tem muitos sintomas. Agora, quando a pessoa entra em depressão, ela vai procurar, às vezes, até inúmeros médicos, e na verdade ela está deprimida. Então vamos tirar de nós esta doença terrível que chama depressão, procurando aceitar melhor as coisas, como por exemplo perda de emprego. Eu tenho alguns clientes que trabalham em banco e chegam lá deprimidos. E uns até ficam pensando, não, a pressão está tão grande que eu já perdi a razão da vontade de ir para o trabalho, perdeu a graça, e eu, se eu pudesse, eu saía correndo de lá. E dentro da nossa conversa, a pessoa geralmente coloca, e eu fico também apreensivo, porque se eu não cumprir a meta, eles vão me mandar embora. Já pensou perder um emprego hoje? Eu falei, qual o problema? Oh, vou perder um emprego, veja, é sério. Eu falei, olha, a pessoa que é boa, que trabalha bem, perde um emprego, arruma outro. Valor é sempre dado a quem tem. Quem tem, arruma outro emprego. Às vezes nós questionamos assim, ah, hoje está muito difícil o emprego. Olha, eu sempre digo, o emprego está difícil, mas sempre tem para aquele bom funcionário. Quando é um bom funcionário que se dedica para valer, sempre ajeita um lugarzinho ao sol. Há sempre alguém que o valoriza e arruma espaço para ele. Então não precisa ficar preocupado em perder um emprego. Perdeu, vai procurar outro. E outro, e outro. Talvez não ganhe a mesma coisa, o mesmo salário, talvez não tenha a mesma vida, mas pode ter outra vida, um outro salário, mas dá para continuar vivendo. E mesmo porque adianta ficar preocupado, aí é o tal negócio. A gente fica ansioso, né? Ah, será que vai me mandar embora? Será que não vai? Eu não vejo a hora de me mandar embora para eu saber, olha, É melhor não mandar, né? Então eu não vejo a hora de passar. Passar o quê? Você quer ir embora ou não quer ir embora? Não, eu não quero ir, então fique quieto, vai trabalhar. Mas se eu não cumprir a meta, se não cumprir a meta, eles entenderam que você deve ir embora, manda embora. Aí você vai procurar emprego. Mas se não cria essa expectativa, essa ansiedade, a ansiedade exagerada leva também à depressão. É a chamada depressão ansiosa. Então por que ficar ansioso? Cumpra a sua meta. Mas se eu não conseguir cumprir a meta que eles programaram para mim, problema deles. O seu problema é cumprir a sua meta com responsabilidade. Agora, se eles entenderem que você não cumpriu a meta deles e mandar você embora, então aí você vai pensar no que é que você vai fazer. Agora, tem pessoa que fica colocando, né, mentalmente um certo sofrimento para si. Ah, colocou a meta, se eu não conseguir, vão me mandar embora, vou ficar desempregado, como é que vai ser minha vida, minha família vai passar por... Escuta, para um pouquinho. Você foi mandado embora? Não, ainda não. Pois então. E a pessoa ainda diz assim, ainda não, não é? Quer dizer, aquela pessoa que é pessimista, está esperando mandar embora. Por que que não para e pensa, não, eu vou trabalhar, eu vou cumprir o meu dever, vou fazer o meu trabalho com dignidade, com responsabilidade. Problema deles, eu vou fazer a minha parte. Via de regra, essa pessoa não é mandada embora. Portanto, essa serenidade de viver aquele momento, isso é muito bom para a gente evitar a depressão. Perda de dinheiro. Ah, o dinheiro é um problema sério. Um dia uma moça me procurou que ela tinha emprestado um dinheiro e o namorado levou o dinheiro dela embora. Ela ficou aborrecidíssima, coisa e tal. Mas depois começou a ter uns contratempos e de repente viu que era melhor terminar. E terminou. E hoje ela viu que o namorado não era nada daquilo que ela esperava. Eu falei, que bom, né, que levou seu dinheiro. Já começou a criar ali um contratempo, você depois percebeu quem era a criatura e hoje você está longe dele, não é? Veja como Deus é maravilhoso. Através do dinheiro perdido, ele arrumou uma outra coisa para você. Algum tempo atrás, um rapaz me procurou, ele tinha avalizado um amigo. Entre aspas, né? Porque amigo não faz isso. Mas, de qualquer forma, era uma situação complicada. Ele avalizou um companheiro e o companheiro lhe deu um calote e ele teve que vender uma fazenda para pagar o aval. E aí ele me procurou no consultório levado pela família porque ele queria matar aquela criatura. Aí eu disse para ele, mas o que é que vai resolver você matando essa pessoa? Primeiro, aí é que fica mais complicado. Se tem uma chance de ele pagar você, deixá-lo vivo. Porque o morto não paga a conta, né? Já foi embora. Deixe-o vivo. E vai você trabalhar. Você tem duas fazendas. Você vendeu uma, ainda tem outra. Se você matar essa criatura, você vai para a cadeia e deixa seus filhos aqui, a Deus dará, como se diz na gíria. E a sua mulher fica sozinha, então é melhor você ficar com a sua família e deixa o moço cuidar da vida dele. Aí ele disse assim, mas doutor, mas não é possível. Eu avalizei essa pessoa e ele foi embora, nem me deu satisfação. Eu disse, então, problema dele. Mas como? Problema meu. Eu falei, não é. Não é. Se nós chegarmos a perder alguma coisa, tem duas conotações. Se for uma perda mesmo, definitiva, é porque outrora, lá numa outra existência, nós tiramos esta quantia de alguém. E agora nós estamos devolvendo aquilo que não nos é lícito. Agora, se de repente nós emprestamos ou até avalizamos, mas aquilo é nosso e tem que voltar para nós, porque nós não aprontamos nada lá atrás, Deus vai esperar o momento de devolver para nós. E lá na frente nós vamos fazer um negócio muito bom. E nós vamos dizer assim, olha que sorte eu tive. Eu fiz um negócio excelente e eu ganhei um dinheiro gordo. Que ultrapassou muito aquilo que nós perdemos antes. O que é que aconteceu aí? Não foi saldo de débito, porque nós não tínhamos débito nenhum. Mas foi apenas um teste para a nossa condição espiritual, para a nossa fé, por exemplo, em Deus. Deus é justo. Ele não permite que uma folha caia de uma árvore sem que ele queira. E se ele quer é para o nosso bem. E se nós demonstrarmos aceitação nos seus desígnios, ele vai nos colocar numa conta muito boa. Olha, você é um filho ou uma filha muito importante. Você soube me aceitar, aceitar a minha determinação. Fique tranquilo. Numa época oportuna, eu irei ressarcir o que lhe é devido. E volta. Volta para as nossas mãos. Portanto, nós não precisamos ficar preocupados se alguém um dia não nos pagou, porque isso vai voltar. E se não voltar, ainda bem que ele levou, porque aquilo não é nosso. Nós estamos simplesmente devolvendo. Então, não precisamos ficar preocupados com aquele dinheiro que foi embora e que agora nós achamos que a pessoa levou e tem que nos pagar. Tem, entre aspas, às vezes não. A pessoa que entende isso vai continuar trabalhando, vai levar a vida dela para frente. Aquela que não entende vai então partir para uma situação mais complicada, que é ficar naquele contubérnio mental pensando e acaba se exaurindo psicologicamente. E é levado à depressão. Depois de algum tempo, esse meu amigo volta ao consultório. E eu perguntei, e aí agora? Eu realmente ouvi a sua orientação, larguei o moço para lá, continuei trabalhando, minha vida está ótima, graças a Deus, está tudo bem. Passado algum tempo, ele tem um infarto e vai embora para a transcendência. Eu fico pensando, e se ele tivesse matado aquele indivíduo a quem ele avalizou? Estaria indo embora com uma condição muito complicada. Um crime colocado na sua agenda espiritual, que um dia teria que, de uma certa forma, quitar-se com a sua própria consciência, porque é da lei, e, consequentemente, agindo com perdão, com a tolerância, deixando para lá, ele foi embora sem nenhum dano para a sua própria consciência. Veja como é importante nós entendermos esse questionamento. Jesus colocou no Evangelho: é necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. O que é o escândalo? O escândalo vem do verbo escandalizar, do grego. Ou seja, fazer mal a alguém. Trocando numa outra definição. É necessário que alguém faça mal para alguém para que se faça justiça. Mas ai daquele que fez o mal, já assumiu um débito. Se nós somos justiçados por um mal que alguém tenha nos feito, certamente nós fizemos alguma coisa. Senão, não haveria justiça. Isso é colocado por Jesus. Então, todo mal que nós recebemos, se é que nós venhamos a receber, é para que se faça uma justiça. Então, no mínimo, nós deveríamos aceitar o mal. Agora, não conformar com o mal, ou seja, procurar resolver aquela problemática, mas aceitar. Porque se a gente não aceitar, a gente passa para o não conformismo, passa para a não aceitação e até para a revolta. E aí vai complicar e nós vamos entrar na depressão. Finalmente, eu quero colocar os parentes difíceis, né? Olha, os parentes difíceis. Quem é que não tem parente difícil aqui? Levanta a mão. Todos nós temos um parentinho difícil. Lá atrás, mais ou menos no meio, ou na frente, né? Tem um parentinho difícil. O que geralmente significa isso? É aquela criatura que outrora nós não tratamos fraternalmente. Nós não soubemos compreendê-la. Nós não soubemos valorizá-la, até mesmo agimos de uma maneira contundente contra ela, usurpando os seus direitos. E agora, como nós temos que nos afinizar na lei do amor, todos nós devemos amar a todas as criaturas, todas. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter nada contra ninguém, e ninguém vai ter nada contra nós. Você já parou para pensar que época boa? Aquela hegemonia psíquica, né? Aquela tranquilidade espiritual, não tenho nada contra ninguém e ninguém tem nada contra mim. Mas enquanto não chegarmos nesta condição, aquelas criaturas com as quais nós temos alguma diferença, então Deus coloca aquela criatura exatamente muito próxima de nós. para a gente não ter mais jeito de se evadir daquela problemática, de se afinizar na lei do amor. Muitas das vezes nós temos lá um parente assim mais longe, ou às vezes até aquele marido difícil, não é? Aquela esposa complicadíssima. São aquelas pessoas que nós tínhamos algumas divergências, mas estavam ali à distância. E ficaria muito difícil para nós nos acertarmos com essa criatura quando ela está à distância. Então Deus, que entende bem desse traçado, coloca assim: bom, para você se ligar com essa pessoa mesmo na lei do amor, assim de pertinho, nós vamos colocar essa pessoa bem próxima de você. Então aquele inimigo lá, o vizinho do outro lado da rua, ou da outra cidade, ou até do outro país, agora vão reencarnar com essa pessoa dentro de casa, na condição de um filho, de um irmão, de um pai, né? De uma esposa, de um marido, para a gente ter um tempo longo com essa criatura, bem pertinho com essa criatura, para poder se afinizar na lei do amor. Aí chega e diz assim: ah, eu não aguento aquele fulano. Assim, olha, mas seria bom aguentar, sim. Até dar um jeito de amar essa criatura. Mas amar como? Pois então, compreendendo-o e valorizando-o. Porque o amor é daqui para lá na medida que a gente compreende e valoriza a pessoa. Se nós compreendermos e valorizarmos a pessoa, nós amamos. Se nós não compreendermos e não valorizarmos, nós não amamos. A pessoa pode fazer o que quiser para nós. Se nós não compreendermos e não valorizarmos aquela pessoa, nós não amamos essa pessoa. Então, o amor é daqui para lá, na medida que a gente adquire a capacidade de compreender e valorizar. Então, nós precisamos dinamizar em nós essa capacidade de compreender e valorizar outra criatura. E às vezes até nós dizemos assim: ah, mas eu não sou obrigado a aguentar aquela mulher chata, neurótica, difícil que eu tenho. Mas eu fico questionando: e se aquela mulher neurótica, difícil, chata que nós temos hoje fosse aquela filha da encarnação passada, que não nos ouviu? Nós tentamos colocá-la no eixo, ajudamos, falamos, mas ela não conseguiu entrar-se naquele programa nosso e acabou se pervertendo e se perdendo na trajetória do espírito. E encontramos essa pessoa lá no plano espiritual em sofrimento. E pedimos ao plano espiritual encarecidamente que nos desse uma nova oportunidade. E agora essa pessoa volta como a nossa esposa. É a filha de antes. Agora nós dizemos assim: a minha esposa não tem nada a ver comigo, não é do meu sangue. O meu esposo não é meu sangue, não tenho nada com ele. Olha, e se fosse a filha ou o filho do pastor? Ah, sim, aí então tudo certo. Mas que diferença faz? É a mesma criatura que volta. E nós temos que amar essa criatura. Portanto, nós temos que amar a todos. A todas as criaturas que passaram na nossa frente, principalmente as que estão dentro de casa. Principalmente as mais difíceis. Assim sendo, nós vamos entender diferente, nós vamos procurar nos preparar para tratar bem aquelas pessoas difíceis que estão conosco. E não vamos nos deprimir. Vamos deixar para lá e até agradecer a oportunidade que Deus nos deu dela reencarnar conosco e nós nos acertarmos na lei do amor ainda nessa existência. Para não ficar para a próxima, porque vai ficar para a próxima, se não acertarmos essa. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último centavo. Ou seja, não adianta. Se não acertar nessa, vai para a próxima. E tem gente que diz assim: ah, não quero reencarnar com essa criatura nunca mais. Então eu amo essa pessoa agora. Mas não dá. Pois então, se não amar agora, vai reencarnar com ela na próxima, matematicamente. E com isso nós vamos aceitar melhor a nossa condição. Vamos admitir então que, não aceitando qualquer situação dessa, nós vamos nos ressentir. Nós vamos ficar muito aborrecidos. Quem guarda ressentimento, muito embora se disfarce, termina achando em si mesmo o jeito de envenenar-se. Quem tem ressentimento acaba arrumando uma doença. E essa doença chama-se depressão. Eu considero a pior até hoje que eu lidei dentro do consultório médico. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas câncer é muito pior. Mas não é. Câncer, ou cura ou nos leva para o plano espiritual. Ótimo, vamos voltar para lá, nosso lugar, Que bom, né? Estamos indo embora. Agora, a depressão, ela mata a pessoa, entre aspas, e deixa a pessoa aqui vivendo de uma maneira, vamos dizer assim, horrível, em longos anos, às vezes uma vida. É a pior doença que eu já lidei com ela até hoje. Mas então nós vamos nos frustrar, né? Frustração. Aquela coisa que te esperava que fosse acontecer e não aconteceu. Ah, não, eu estou esperando que vá acontecer exatamente assim, mas não acontece. E não acontecendo, a pessoa fica frustrada e se aborrece e se ressente e fica revivendo aquilo e acaba sofrendo barbaramente. Não lamentes, alma boa, contratempo que te aconteça, que a luta não te esmoreça, pois nada existe sem valor. Aquilo que te parece um contratempo de vulto é sempre um socorro oculto despontando em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste no carro, um desgosto pequenino, altera qualquer destino em prova de salvação. Portanto, não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te sustenta o trabalho atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre maioria, é um socorro que Deus te envia por bênção do mal maior, mal menor. Veja, às vezes nós nos frustramos por alguma coisa que aconteceu, e nós dizemos, puxa, mas como ia acontecer aquilo? Eu não esperava. Mas por quê? Eu digo, a bênção do mal menor. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, estou me programando para viajar. Não deu certo a viagem. Veja que azar, meu Deus, para mim nada dá certo. Até minha viagem não deu certo. Olha, quantas vezes aquela viagem não deu certo para nos salvaguardar? Esse é meu Deus. É como eu entendo Deus em nossa vida. Se Ele modificou o plano da nossa viagem, é para o nosso bem. Basta que a gente entenda isso. Algum tempo atrás, meu irmão querendo me propiciar uns dias, assim, de lazer, de deleites, né? Eu não sou muito ligado em pescaria, mas ele disse assim, Aguinaldo, vem pra cá, vamos pescar no Araguaia. Água na boca de quem é pescador, tenho certeza. E eu disse, tudo bem, vamos pro Araguaia, vamos pescar. Lógico que eu fui pra lá, pensando, indo pra lá, pra ficar com meu irmão. Pescar mesmo, eu não sou muito ligado. Mas era uma semana no Araguaia, vivendo aquele mundo maravilhoso de água, de pássaros, de animais e tudo mais. E até de pescaria. Véspera da minha partida. Programei, porque para sair de terra eu tenho que programar algum tempo antes. Programei. Não, tudo bem. Tal época. Ajeitei minha agenda, tudo certinho. Iria viajar amanhã cedo. Hoje à noite, chega uma prima minha, num sangramento intestinal terrível. Passei a noite inteira operando a minha prima. E não pude ir embora, porque não iria deixá-la numa situação dessa. A viagem ficou frustrada. E eu fiquei pensando, meu Deus, nem tirar a férias a gente não consegue, não é? Mas tudo bem. O que, que poderia acontecer nessa viagem? Um acidente na estrada, uma cobra que poderia nos picar, qualquer um dos partícipes da pescaria. Tantas coisas que poderiam acontecer. Mas Deus entendeu que talvez, mandando a minha prima com sangramento para operar, estaria me impedindo de fazer a viagem. Talvez vocês possam pensar, mas Deus, para impedir sua viagem, vai botar sua prima doente? Não. A prima ficou doente porque ela teria que passar por aquela experiência. Só que ela poderia também ir para outro hospital, para outro médico, mas veio para mim, para eu poder operá-la e não ir na viagem. É uma frustração. Mas certamente a bênção do mal menor. Às vezes a pessoa programa uma cirurgia, vou operar tal dia, não dá certo, está vendo? Não deu certo, puxa vida. Quem fala que naquele dia não fosse acontecer alguma coisa? E assim por diante. Então essas frustrações têm que ser vistas de uma maneira muito tranquila, porque eu acho que sempre Deus coloca a mão com a visão da bênção do mal menor. Mas a gente não quer ter mal nenhum, muitas das vezes sabendo que ao invés do mal menor, talvez fosse um mal maior, que Deus evitou colocando o mal menor. Então, vamos começar a entender Deus na dinâmica da nossa vida. E às vezes a pessoa até se magoa por algumas coisas, estou magoado porque fulano fez isso comigo. E se magoa, e fica remoendo. A mágoa cria... vamos dizer assim, uma doença é uma questão de tempo. diz o Domingos Braille, que o que mata do coração chama-se raiva. E a raiva é o grande, vamos dizer assim, é o grande elemento que leva à mágoa. A pessoa fica com raiva e depois fica magoada. E essa mágoa vai acabar por minar as forças psíquicas e depois físicas da criatura, levando a uma doença muito grave. Muitas das vezes física e muitas das vezes mental, como é a depressão. Então, mágoa, deixa para lá. Ressentimento, deixa para lá. Entenda, compreenda a criatura, dê o perdão, tolere e vá embora. Porque senão vai criar uma outra faixa, a ira, a revolta e a vingança. Aí então a pessoa arquiteta um plano. Não, agora eu vou vingar. E quem vinga cria dois túmulos. Um para a pessoa que ela vai vingar, de quem ela vai se vingar, e a outra para ela mesma. Então vingança, nem pensar, nem pensar. Algum tempo atrás um moço foi no meu consultório, muito deprimido. E eu perguntei para ele, o que que aconteceu? Seu senhor, doutor, eu... Está vendo essa maleta aqui? Ótimo, estou vendo, em cima da minha mesa. Aqui tem um revólver que eu trouxe para matar um médico aqui de Rio Preto. E eu pensei, se na minha vida de 57 anos, se eu salvei alguém, não como médico, foi esse médico nesse momento. Aí eu disse para ele, mas você vai matar o médico? Eu vou, doutor. Mas por quê? Porque ele me operou sem precisar. Ele falou, como é que o senhor sabe que ele operou o senhor sem precisar? Não, porque ele me operou. E depois eu peguei os exames, eu levei para São Paulo e procurei um amigo, um parente meu. E ele analisou os exames e falou, mas como? Você foi operado? Ah, eu fui operado em Rio Preto. Mas operado de quê? Não, disso aqui que está na chapa. Mas isso aqui não se opera. Mas como não opera? Eu estou operado, sim, mas então o médico lá operou você indevidamente. Ah, pois então esse médico, eu vou me vingar dele. Não vai ficar barato. Até que alguém teve a feliz ideia de levá-lo ao consultório. E eu então perguntei para ele, bom, você acredita em Deus? Ele disse assim, bom, doutor, eu acredito. Eu falei, pois então, como Deus foi fantástico com você, hein? Como fantástico, doutor? Foi fazendo com que o médico operasse você indevidamente. Você doutor, mas ele pensou, mais um maluco que eu estou encontrando na minha frente, né? E eu falei assim, olha, por exemplo, vamos pensar que você seja uma pessoa boa. Eu estou até acreditando nessa ideia. Você é uma pessoa boa. E por ser uma pessoa boa, Deus analisou sua ficha e resolveu lhe dar um presente. E constava na sua ficha que daqui 10 anos ou um pouquinho mais, você tivesse um câncer no intestino. E Deus, Pai, aquele Pai, né? Que nós sabemos o tamanho, nem sabemos, pensando que sabemos. Pensando num filho maravilhoso que você é, resolveu lhe dar uma colher de chá. Por quê? Uma coisa é você ter um câncer daqui 10 anos, ter algumas metástases, sofrer muitas dores, ser operado algumas vezes e vir a desencarnar. Veja que sofrimento. E Deus analisou a sua ficha e percebeu que você tem alguns méritos por ser uma pessoa boa. Então resolveu, já que teria que mesmo submetê-lo a uma lei dele inquestionável, que é de causa e efeito, você tendo um débito, mas tendo grandes méritos, o débito ficou tão pequeno que ele resolveu colocar você na mão de um médico inescrupuloso, que teria que usar exatamente em vigília dele para operar você, e lhe deu um presente, porque você foi operado, está passando muito bem e resolveu um problema que você viria a ter numa época futura. Não está tudo certo? Você não acha que isso foi legal? Se o doutor, pensando assim, o senhor tem razão. E você voltou lá para agradecer o médico que te operou? Doutor, não, isso não, né? Você não vai querer que eu vou fazer isso, né? Eu falei, olha, se você me entendeu, você teria que pegar o seu revólver, jogar dentro do Rio Grande, qualquer rio que é para ninguém pegar e usar dele indevidamente, e voltar lá e agradecer esse médico, porque ele, invigilmente, ou na sua concepção até ele achasse que devia se operar, ele foi um instrumento que Deus usou para lhe dar essa colher de chá. Veja, que bênção do mal menor. Antes de ter um câncer mais tarde, melhor ser operado agora, sem nenhum contratempo, e desfrutar de uma vida fantástica daqui para frente. Aí, eu disse para ele, você acredita em Deus? Lógico, doutor. Eu falei, pois esse é o meu Deus. Agora o seu, você vai qualificá-lo como você quiser. Porque tudo que acontece conosco é para o nosso bem, até a alteração, nesse caso, indevida. Agora, quem não entende isso, vai dizer, meu Deus, mas como, doutor? Ele me operou indevidamente, o senhor vai dizer que está certo? Está certo. Ou senão tem que dar um atestado de erro para Deus, e Deus não erra. De outra forma, se você merecesse não ser operado, Deus teria colocado você na mão de outro médico que diria, não opere, de jeito nenhum, não vai fazer isso. E teria livrado você da cirurgia. Se Deus permitiu, foi para o seu bem. Então, por que ficar irado, se sentindo injustiçado, quando tudo que acontece conosco é certo, é justo e é para o nosso bem? Agora, quando a pessoa não aceita, se ressente, vai entrar na autocomiseração. O que, que é a autocomiseração? É piedade de si mesmo. É dó de si mesmo. Ah, como eu sofro. Veja o que aconteceu. Eu estou tão ressentido. Veja, logo comigo, eu não merecia isso. Aconteceu comigo. Eu sou um sofredor. Então, parte para a reclamação. Dó de si mesmo. E aí, fecha a depressão, porque enquanto a pessoa não aceita, se ressente, mas não autocomisera ou não reclama, não entra em depressão. Então, o grande segredo é não reclamar. Está tudo bom demais. Está tudo bom demais. Agora, quando a pessoa fica deprimida, então tem que se tratar, não é? Lógico, não entendeu nada disso. Ou seja, não conhece a doutrina espírita. Então precisa fazer o tratamento. E o tratamento, nós podemos fazê-lo da seguinte maneira. Primeira coisa, a psicoterapia. Procurar um terapeuta que vai conversar conosco, tentar mostrar. Aquele moço que queria matar o médico, conversei com ele, mostrei para ele, saiu de lá aliviado. Resolveu o problema de uma conversa. Então, nessa conversa com o terapeuta, geralmente um psicanalista, ou um psicólogo, uma psicóloga, ou até mesmo um amigo que se propõe ali ser aquele terapeuta de momento, vai nos fazer entender essa problemática e dar isso por nada, nós já matamos a depressão na origem. Tratamento psiquiátrico, remédio, porque às vezes, quando nós ficamos deprimidos, altera a endorfina, altera os neurotransmissores do nosso cérebro, que são muito importantes para a mensagem passar de uma célula para outra. Então aí entra um antidepressivo, que nós vamos tomar temporariamente, até que nós recobremos o nosso psiquismo, até que nos equilibremos diante daquela situação. Então vamos tomar o remédio. Uma outra coisa muito importante, exercício físico. Todo depressivo deve fazer bastante exercício físico, porque quando ele faz exercício físico, nós liberamos a beta-endorfina, que é uma substância que dá bom humor, dá energia, dá força, dá coragem. E ela só é liberada pelo exercício físico. Então vamos fazer bastante ginástica, bastante exercício físico para nós sairmos da depressão. Agora, tem um lado também espiritual, que é muito importante nós estarmos abordando, que é a fluidoterapia. Na casa espírita, o passe, a água fluidificada. Na messiânica, o jurei. Hoje, dentro da Igreja Católica, o movimento carismático está fazendo passe também, em posição de mãos. É a chamada fluidoterapia também. Eu digo que isso aqui talvez seja um grande trunfo na nossa vida, não só para curar a depressão, mas para curar tantas outras coisas na nossa vida, que é o estudo da doutrina espírita. Os nossos sofrimentos ocorrem por conta da nossa ignorância, das nossas atitudes irreverentes, irresponsáveis, por não entendermos a problemática da vida, as leis que regem a nossa vida, e trocamos os pés pelas mãos, como se diz aí na gíria. Agimos de uma maneira intempestiva, irresponsável, irreverente, e depois vamos pagar o tributo. Agora, quando nós estudamos a doutrina espírita, aprendemos o porquê, a razão, a lógica, passamos a agir com fé e, consequentemente, nós superamos tantas outras dificuldades nas quais nós nos permitiríamos a estarmos nessas dificuldades por conta da nossa ignorância. Então, estudar. Por isso é que nós queremos construir um prédio aqui no fundo, porque as nossas salas lá do lado já não comporta mais as pessoas que estão estudando doutrina espírita aqui na nossa casa. Para nossa alegria. Porque quando a gente estuda espiritismo, nós entendendo tudo isso aqui, nós vamos viver alegremente, com alegria no coração, com felicidade, sem ficar ali chorando, reclamando, com esse psiquismo degradado, nos permitindo a um processo depressivo. E finalmente, para curar a depressão além do estudo, trabalho no bem. Como é importante trabalharmos no bem, como é importante ajudarmos os outros. Quando a gente ajuda uma pessoa, por exemplo, todos nós temos um anjo guardião. Aquele espírito superior que nós ajudamos o seu tutelado, o seu custodiado, aquele espírito vai esperar o momento de nos devolver aquilo que nós ofertamos para ele, indiretamente para ele, diretamente para o seu assistido. Então, num determinado momento da nossa vida, depois de ter feito bem para um espírito, para outro e para outro, atendendo os seus custodiados, os seus, vamos dizer assim, os seus pupilos encarnados na Terra, num momento crucial da nossa vida, que nós tivemos em profundo sofrimento, nós até pensamos, agora não tem mais jeito, estou mal frito e mal pago, como se diz por aí. Naquele momento o Espírito vai dizer, não, espera aí, você tem muitos créditos comigo, aliás, comigo e com outros Espíritos que também, você outrora, ajudando os seus pupilos, passaram a ter uma, vamos dizer assim, uma simpatia pelo seu trabalho. Então aquele Espírito vai nos ajudar exatamente naquele momento difícil. E nós vamos dizer, ah, que sorte a minha, o meu problema ficou resolvido. Não existe sorte nem azar, existe crédito e débito. Nós tínhamos um merecimento, trabalhando no bem. E num determinado momento os Espíritos passou a nos sustentar. Daí o Francisco de Assis dizer, é dando que se recebe. Se nós fizermos o bem exaustivamente, vamos receber o bem exaustivamente. Agora, se nós fizermos tudo isso e ainda continuamos deprimidos, devemos lembrar daquilo que nos diz. Quando nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, chama-me, eu sou a luz sobre cujos raios te aclaram a beleza de teus entendimentos e a luz das suas felicidades. Quando inclemente te açoitar os vendavais da sorte e não tiveres onde reclinar a cabeça, vem a mim, eu sou o refúgio onde encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando você te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achar na iminência de desfalecer, vem a mim. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e transladar-se para o outro lado da felicidade. Quando te faltar a calma nos momentos de aflição e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, chama-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita-me, eu sou o bálsamo que cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes e ninguém mais for capaz de inspirar-te confiança, grita-me, eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e excelsitudes de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, vem a mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te fazer a beleza do teu mundo interior. Quando um a um te fenecer os ideais mais belos e te achares no mundo do desespero, busca-me. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando duvidares de tudo, até mesmo das suas próprias convicções, e o ceticismo te abassalar a alma, chama-me, eu sou a fé que te faz ver as belezas do mundo e a tranquilidade do seu próprio espírito. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidares até do sentimento do teu semelhante, invoca-me. Eu sou o perdão que te faz entender a incompreensão do mundo e a deixar de lado a ingratidão do homem. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao jovem que espera e ao velho que recorda. Eu me chamo amor, remédio para todos os males. Eu sou a dinâmica da vida. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos a serenas mansões infinito sob a luz da eternidade. Eu sou teu anjo guardião, Jesus, teu irmão, Deus, teu Pai.